Aí, fiote. Salve, mano. Quando é que vai sair o CD, mano? Ih, mano, nem tô ligado. É. Aí, foda. Deixa esses moleque tirar, não, mano. Ah, fazer tão o quê? Tão perdendo a humildade. Só tiração. Não viu ainda qual que é a real do bagulho. Não tão ligado. Que não o rap tá aí. É a nossa voz. É a nossa voz. É a sua voz. Pode crer, mano. Nós. Fraqueja não, guerreiro. Jamais. Tamo junto. Qual é, fiote? Cuidado com as paliquende. Cê canta o crime, nós conta os BPM. Manda real que nós quer ouvir na rua. Manda esperança pra quem tá na tranca suja. Seu rap tá de miliano na quebrada. Reflexão pra não entrar na treta errada. Que eles falaram que a cena tá mudada. Cê tem que rimar, mas rimar com outras paradas. Sou G90 doidão, de pé na estrada. Cê tava no útero da sua mãe, eu já rimava. Cê conheceu o hip hop da sua casa. Eu conheci ele na rua que eu brincava. Tá vendo a diferença que te ilude? Eu tava fazendo evento e você tava no YouTube. Tá vendo a diferença que te ilude? Eles te vendem o hype, eu te mando atitude. Trap, eu com rap, eu não ligo pra isso. Que eu aprendi com o mestre. Rap é compromisso. Cada favela que eu pisei, fiz muitos amigos. Que é diferente do modinha, só faz inimigo. Nós canta é pro dinheiro, La Plata e ouro. Então explica pros moleque onde tá o tesouro. Que é pra vencer na vida e não no apavoro. Que é pra tá na facu e não no desembolo. Que é mais fácil ser doutor que dono do morro. Dá orgulho pra coroa com diploma novo. Não na fila da visita matando o desgosto. O que nós faz é por amor que temos pulmão. Ok, faço rap por amor, só escrevo o que eu sou. Somei cada favela que eu passei, escolhi por onde andei. Ok, faço rap por amor, só escrevo o que eu sou. Somei cada favela que eu passei, escolhi por onde andei. Ok, faço rap por amor, só escrevo o que eu sou. Somei cada favela que eu passei, escolhi por onde andei. Respeito é pra quem tem. O crime não é marshmallow.